Olá a todos, Coronel Oliver de Ritz se apresentando aos demais companheiros e você que está ouvindo nosso áudio. Bom, nós estaremos agora aprendendo o POP da 17 BPM, que é um procedimento operacional padrão. Todo servidor que nós atuarmos, esse POP ele vai ser alterado, tá? Ele vai ser adaptado ao servidor que nós estamos atuando. Então, o tutorial de hoje é sobre o POP do servidor BPU, tá? Então, após vocês lerem as regras gerais, a gente vai explicar agora a regra de patrulhamento. Então, vamos lá. É permitido invadir, revistar, prender sozinho das meia-noite até as 9 da manhã, tá? Então, eu posso invadir, revistar, prender sozinho da 0 hora até as 9. Essa questão aqui, ela tem um porém. Aqui está dizendo sozinho. Quando nós estamos em perseguição, né, uma viatura que está perseguindo, a gente está trabalhando no flagrante. Então, quando ele sai da perseguição e entra na HQ e é flagrante, você pode, tanto faz a quantidade de policiais que você tiver, você pode invadir, tá? Se você tiver sozinho, com dois, com três, enfim. Agora, se você tiver iniciando uma perseguição, né? Não é flagrante. E essa pessoa entra na HQ, então você só pode ter, você tem duas opções. Ou você entra sozinho, respeitando o horário da meia-noite, ou você entra com três policiais, tá? Você pode entrar com três policiais, porque você vai abordar ele dentro da residência, dentro da HQ. Então, com três policiais. Abaixo de três policiais somente em perseguição. Se não tiver em perseguição, a regra diz que é três policiais, tá? Ou também sozinho depois da meia-noite, certo? Continuando, permitido invadir HQ, tá? Igual acima de três COP, que é o que nós falamos. Permitido revistar quando o suspeito estiver de hands up ou hide. Esse hands up e hide, ele tem duas diferenças. O hands up é quando o suspeito está procurado. E o hide é quando ele não é procurado e é um civil, por exemplo, e ele só vai conseguir erguer a mão com hide. Então você só pode revistar se ele tiver com a mão para cima, tá? Permitido revistar sozinho, tá? Tem também essa opção, que é na prefeitura, espaço civil, hospital, praça da DP, nas HQs de COPS e na penitenciária, ok? Permitido evitar roubos sozinhos em qualquer horário usando barra M. Então você está passando em frente ao banco, está tendo um assalto, tá? Você vai dar o sorrobo, tá? E tenta ali, de uma certa forma, matar todo mundo, tá? Isso pela regra do servidor. Já na regra do BPM, nós não andamos sozinhos. Então não vai ter esse problema, tá? Continuando. Permitido repetir o comando sufuga toda vez que o suspeito mudar de cidade, tá? Los Santos, San Fierro e Las Venturas. Então, o sufuga, toda vez que tiver em perseguição, ele sair da cidade, você pode aplicar o sufuga quantas vezes forem necessários. Cada troca de cidade é um sufuga, tá? E o primeiro sufuga você já aplica na abordagem. Se abordou, o cara fugiu, já dá o sufuga. Trocou de cidade, mais um. Trocou de novo, mais um. E é assim que funciona, tá? Permitido sussequestro e su-assaltos em flagrante, não precisa do barra M. Então, o que que não precisa aplicar barra M? No sussequestro, assalto, cúmplice, TH, H, tá? Todos esses aí não são necessários a aplicação do barra SU. Então, repetindo, sequestro, tráfico, desacato, suborno, agressão, sequestro, assalto, roubo, todos esses SUS não precisa de barra M, ok? Permitido matar todos que estejam de level 10, tá? Não precisa de barra M. Então, suspeito acima de level 10, meu, é mandar pra vala, não precisa de barra M, mata todo mundo, tá? Permitido algemar sem hands up, tá? Se ele estiver parado. Então, toda vez que ele tiver, o indivíduo estiver parado, você está fazendo uma abordagem, ele está parado, Você pode algemar ele. Se ele tiver em movimento, você já não pode, tá? Permitido multar somente com print comprovando a infração. Vai aplicar uma multa, printa a tela primeiro e aí você aplica a multa. Permitido VDP quando o suspeito já estiver procurado, tá? Então, toda vez que ele tiver procurado, você chegar no local, a primeira coisa é o VDP. Antes do barra M, já dá o VDP. Permitido invadir a HQ sozinho nas perseguições em flagrante, que foi o que nós falamos, tá? Permitido sniper abaixo de nível 10, somente usando o barra M. Então você tá na rua aí, o cara é abaixo de level 10, não é aquele suspeito fodão, né? Mas você vai atirar nele de sniper, já dá o barra M, certo? Permitido copy, rondar, abordar, prender em todos os territórios. Então agora é possível você abordar, prender, tá? E revistar também, tá? Você pode revistar dentro de territórios. Se você for aplicar o SU, você pode aplicar o DOP, o fuga, drogas, tráfico, resistência à prisão, PIA, TH e H, ok? O que que é proibido? Matar suspeitos que estiverem sob custódia de outro COP. Proibido multar e revistar novatos. Proibido pedir para mostrar RG, tá? A gente tem que ser obrigado a usar o revistar. Mostrar RG não, tá? É proibido, senão vocês vão levar a punição. Agora vamos para um outro módulo, né? Que é regras para o uso do barra M. Então a gente aprendeu regras de patrulhamento, agora barra M. Aplicar barra M para qualquer ordem. Aplicar barra M nas abordagens e antes de qualquer aplicação de SU. Aplicar barra M toda vez que sair do flagrante. Tá? Então você tá lá, você deu barra M, você morreu, voltou para HQ. Se você tiver que voltar lá de novo, vai aplicar novamente outro barra M, tá? Porque você saiu do flagrante. Aplicar SU TH, H, sequestro, assalto, roubo, cúmplice, suborno. Não precisa do barra M, que foi o que nós falamos, tá? Permitido aceitar rendição fora do flagrante com 30% de vida abaixo de level 10. Na realidade, resumindo, você só pode aceitar a rendição se o cara estiver fora do flagrante e ele for abaixo do level 10, tá? Se for acima de level 10, mata. Se for flagrante, mata também, tá? Vai depender aí dos tipos de SU que você for aplicar. Permitido matar todos os envolvidos que estão junto ao level 10, tá? Não precisando utilizar barra M, SU, né? Todos os que tiver junto com level 10 é cúmplice do 10. Então você não precisa aplicar a barra M para ninguém e aplicar a barra SU para ninguém, só matar. Claro que vocês têm que printar, se possível gravar, porque depois isso vai tudo pro fórum, certo? Proibido barra M em level 10. Se é level 10, tem que matar, certo? E os envolvidos que tiver junto também. Às vezes o cara tá junto com level 10, mas não tá atirando, não tá fazendo nada. Então, nesse caso, você tem que abrir uma exceção. Você não pode matar esse cara, porque pode ser um DM. Tá? Você só vai matar quem tiver junto com o level 10 se eles estiverem atirando, se eles estiverem oferecendo risco para você, ok? Level 10 a gente não aceita rendição, tá? Mesmo flagrante, fora de flagrante, não importa. Não aceita rendição. Proibida. Proibido aceitar rendição em qualquer flagrante, né, com 30 de vida ou qualquer level. Isso aqui é igual eu falei. O cara tá em flagrante, você não é obrigado a aceitar rendição. Você só vai aceitar rendição se estiver fora do flagrante e se ele for abaixo de level 10, certo? Continuando aqui o próximo módulo, regras para o uso do barra SU. Importante o SU, hein, gente? Dá uma treinada aí no barra SU que tem muitos tipos de SU. Então vamos lá, o que que eu posso fazer? Permitido aplicar SU roubo em flagrante, tá? Em todos os envolvidos. Permitido sua invasão após usar o barra M. Então o cara invadiu o teu HQ. Você vai mandar o barra M para ele, ó, saia do local, é uma área restrita, ou vai levar SU. O cara não saiu, você dá o SU invasão e dá o SU DOP. Certo? E daí dá um barra M pro cara se render, tenta algemar, prender. Em último caso, você mata ele. Permitido SU fuga toda vez que mudar de cidade, nós já falamos. Permitido SU TH, H, sequestro, assalto, roubo, cúmplice, suborno, a gente já falou, não precisa do barra M. Permitido o SUS dentro de territórios e áreas neutras, tá? Então é permitido. Proibido. Agora vamos ver o que é proibido. Proibido supia, porte legal de armas, em seguranças do governo, tá? Ou quem tiver com DH no veículo, né? Com aquela arma para fora do veículo. Se você tiver dúvida em quem é segurança do governo, usa o comando barra segurança, né? Para fazer uma consulta, porque tem hitmans que se disfarçam de seguranças, tá? E podem fazer uma pegadinha aí. Proibido SU em jogadores de ESC. Proibido barra SU em atendimento com a staff. Proibido barra SU em admins em trabalho, em modo trabalho. Proibido SU depois de estar morto. E proibido SU duplo com o mesmo assunto, tá? Então, finalizamos aí regras do uso do SU. Agora vamos aqui sobre regras de porta-malas. Não são todos os servidores que têm. Os policiais, ao verem jogadores no porta-malas, com até 3 jogadores, aplicaremos uma multa, direção perigosa, e pediremos para sair. O que que é porta-malas? Porta-malas, gente, é quase igual um surf. É o cara que tiver em cima do carro, na parte traseira. Então, nesse servidor, até 3 players pode ficar lá. Só que eu vou aplicar multa. Se eu ver, eu vou aplicar multa, tá? Vou pedir para ele sair. Se tiver acima de 3 players, digamos que tenha 5 pessoas em cima de um carro, eu vou chamar staff no jogo, printar a tela, lógico, para staff puni-los com 30 minutos de Carandiru, tá? Proibido mandar suspeitos irem em cima do porta-malas. Então vamos supor, eu estou lá abordando o suspeito, vou prender, levar para a delegacia, só que não tem espaço na viatura. Vai em cima do carro? Não, tá? Então é proibido, certo? Proibido policiais andarem em cima do porta-malas também, tanto para suspeito e para policial. Ninguém anda em cima do carro, tá? Porque é considerado surf e vai dar punição. Então vamos agora para regras de domínios de território. Policiais devem possuir 3 membros para iniciar uma operação no território e no mínimo aí 2 viaturas, tá? Para fazer, enquanto um domina, a outra viatura fica patrulhando no território, tá? O tempo de duração é 15 minutos e só pode iniciar uma outra após 10 minutos. Você tem que executar o barra DO, que é o domínio no local, e aplicar o GOV, especificando o nome da operação, tá? E o horário, tá? E o local que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, 17 BPM inicia a operação Canário em Marília às 5 horas e 2 minutos, um exemplo, tá? Se tiver outras organizações envolvidas, outros policiais envolvidos, você só pode ter dois COPs por domínio. Então eu e mais um só. Por exemplo, ah, o BOP quer me dar um apoio. Então você joga no barra GOV que o BOP está te apoiando. Ou o exército, enfim. Acima disso já é proibido, tá? Terminou o domínio, vai finalizar no GOV, no barra GOV, tá? E se ainda estiver com DO fixo. Então eu só posso finalizar a operação se o DO tiver ainda ao meu favor, tá? Aí eu posso finalizar o GOV. Um comando de imediato fica responsável e um auxiliar pela missão, tá? Durante a tiver ocorrendo. Bom, e tem uma observação aqui nas perseguições em flagrante, tá? Se o cara tiver em perseguição e invadir um território, tá? Então, mesmo se eu tiver sozinho ou com outros policiais, eu posso sim invadir um território. Entendeu? Se ele entrar na prefeitura, se ele entrar no marine, se ele entrar, não interessa. É flagrante. Então eu vou dar o SU, vou fazer todos os procedimentos aí cabíveis, tá? Revistar, não importa. Permitido usar e atirar de helicóptero fora do território, dentro ou fora, tá? Pode até ser usado em perseguições também, tranquilo. Permitido atirar em legítima defesa em quem não está procurado e não pertence ao território. Então, cada território ele tem uma gangue que pode estar indo lá. Se a gangue não tiver autorizada e aparecer lá, e essa pessoa não for procurado também, tiver te atirando, você pode sim atirar nele em legítima defesa e matá-lo, tá? Proibido matar repórteres, civis, taxista em operações, só em legítima defesa, tá? Aplicando o SUTH. Então você tá lá fazendo a sua operação, o repórter pega e te atira. Você dá um SUTH nele e mata ele, tá? Procedimento normal. Proibido ficar de ESC nas operações, tá? E durante patrulhamento também, viu, gente? Tá lá patrulhando ou tá na operação, não use o ESC. Proibido policiais matar outra org que não pertence ao território dominado, exceto mercenários e legítima defesa. Vamos agora para regras de invasão de procurados. Permitido invadir HQ com 3 COP, nós já falamos. Permitido sucúmplice para quem ajudar o procurado, tá? Isso quando é abaixo de level 10, tá? Então você tem que aplicar o sucúmplice e matar todo mundo, tá? Isso abaixo de level 10, viu, gente? Tem que aplicar sucúmplice. Por exemplo, o cara é procurado e tem um motorista na viatura ou no veículo transportando ele. Esse motorista, ele é cúmplice? Lógico que é, porque ele está transportando uma pessoa procurada da lei. Então ele tem que levar su, certo? Su cúmplice, beleza? Regras de blitz. Permitido prender o suspeito no enforcer, tá? Lá tem um sistema de cela que você vai prender ele lá, tá? Durante a operação. Eu não posso usar, por exemplo, o enforcer para transportar uma pessoa até a penitenciária. Isso eu não posso, certo? Bom, regras para domínio em bocas de fumo. Não é todo servidor que tem esse sistema, mas vamos lá. Aonde pode acontecer? É aleatórios pela cidade, em qualquer lugar. Quem é autorizado para ir nas bocas de fumo? A Polícia Militar, Polícia Civil, 17 BPM BOP. Devemos invadir com três COPs, tá? Com três membros, aguardando o tempo de finalização. Então, para tudo, gente, é três membros, três policial, para tudo, tá? Ah, vai invadir um território? Três pessoas. Ah, vai iniciar uma operação? Três pessoas. Ah, vai numa boca de fumo? Três pessoas. Para tudo é três pessoas, certo? No mínimo aí. Executar GOV, especificando o local e outras orgs COPs autorizadas, né? Aplicar o SUTráfico somente em quem estiver vendendo drogas, tá? Não precisa dar M. Executar o GOV passando o ocorrido e tempo de finalização. E é proibido matar o comprador de drogas, tá? Só em troca de tiros que você pode matá-lo. Regras para operações de sequestro. Duração máxima é 30 minutos, tá? É necessário três policiais, tá? Para intervir o sequestro dentro de Los Santos. Então temos duas situações aqui em sequestro. Primeiro, sequestrou, você vai fazer de tudo para dentro de Los Santos você tentar explodir o carro, matar os caras, aplicar SU e salvar o refém. Se saiu da cidade de Los Santos, aí já é um cativeiro, né? Então para esse processo aí já é muda tudo. Tá? Você já não pode mais destruir o carro. Você tem que aguardar a gangue avisar que está tendo um sequestro para você ir até o cativeiro e negociar. Bom, então se caso acontecer de sair da cidade, é necessário a gangue avisar no ENG, tá? Para iniciar a negociação. São necessários dois policiais para alugar no TeamSpeak da BPU, tá? Para poder estar tá negociando. É permitido o negociador ver o refém e não pode ser morto pelos sequestradores. É permitido liberar a vítima da cela após tentativas frustradas de negociações, tendo sucesso ou não. É permitido atirar de sniper somente em quem está de sussequestro. É permitido prender os procurados após o sequestro dentro do cativeiro. Às vezes o sequestro terminou e tem gente procurada lá dentro, tá? Então você pode dar sequência normal, aplicar SU e prender ele se for o caso. Proibido matar sem usar o sussequestro. Então, enquanto você não aplicar sussequestro ou algum tipo de SU, meu, não mata, tá? Senão é DM. Proibido invadir cativeiro sem aguardar o ENG. Então é aquele negócio, saiu da cidade, aguarda o ENG. Porque o ENG é um anúncio. A gangue vai anunciar que está com o sequestrador, com a pessoa sequestrada, o valor que eles querem. Daí você vai até o local negociar. Proibido aceitar rendição nos que estiverem de sussequestro, tá? A recomendação é matar todos no local, tá? Todos os que tiverem de su. Proibido matar o refém, tá? Não matem o refém. O governo ele vai estar reembolsando as orgs governamentais e civis após a operação realizada, tá? Você foi lá, você pagou o sequestro, você printou, você tem prova, o governador vai acabar te pagando isso, tá? Te reembolsando. Não é sempre que acontece, mas se caso não acontecer, é só estar procurando o coronel do batalhão da 17 que a gente vai estar pagando para vocês, não tem problema. Bom, agora vamos falar sobre as vítimas de sequestro. A vítima ela pode correr para a área neutra, se ela conseguir, vai ser cancelado o sequestro. Se a vítima for desamarrada fora da cela, né, por algum erro, ela tem que ser obrigatoriamente liberada, tá, pelo sequestrador. A vítima não pode ser sequestrada pela mesma gangue, tá, novamente, antes de 3 horas. A vítima não pode ser sequestrada por outra gangue, novamente, antes de 1 hora, tá? Então tem essas regras aí. E a vítima de level 2 e 3 não podem ser sequestradas porque elas são novatas, tá? Novato é nível 2 e 3. E novato você não pode revistar, você não pode multar, né? Tem muitas exceções aí de novatos, tá? Então é isso, pessoal. Em regras de print, a gente sempre tem que printar a fim de criar provas, né, do nosso trabalho, porque sempre vai ter gente chorando no fórum. Quais são as regras de print? Sempre que eu abordar um suspeito pelo M, eu vou printar. Sempre que passar uma ordem pelo M, vou printar. Sempre que eu executar um SU, sempre que eu executar o GOV, sempre que alguém disparar contra você ou a viatura, e sempre que as conversas de chat servirem como provas. Então, pessoal, esse é o POP, Procedimento Operacional Padrão da 17 BPM. Espero não ter prolongado muito tempo. Agradeço aí a sua presença, certo? E que tudo dê certo, tá? Com a criação do POP, nós conseguimos aí atingir uma marca de 90% de atuação no servidor bem sucedida, tá? A gente somos a org que menos temos denúncias no fórum e que continuaremos assim com esse trabalho de qualidade. Ok, pessoal? Muito obrigado aí por tudo. Aqui finalizando o Coronel Oliver Derrite, no QAPQRV dos senhores. TKS.